a sua rádio onde você estiver. Drifting through the halls with the sunrise, holding on for your call, climbing up the walls for that flashing light. I can never let go, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your coat, I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Now the sun is up and I'm going blind. Holding on for your coat, another drink just to pass the time. I can never say no, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Holding on for your coat, 'cause I'm gonna be free and I'm gonna be fine. Maybe not tonight. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front. Estamos já no último bloco desta manhã e estes são os contatos para que você possa interagir conosco. 4588-222-828 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo, né? Atendido pela Luciana, que não está aí com a garganta arrebentada como eu, né? Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. E viu só, rapaz, que muita gente previa, ou queria acreditar pelo menos, né? Realmente aconteceu. A Organização das Nações Unidas, a poderosa ONU, com quartel-general em Nova York, agora é comandada por um líder de esquerda popular que fala português. Quem é ele? O ex-presidente Lula? Claro que não, né? É o ex-primeiro-ministro português António Guterres, uma das principais referências do Partido Socialista de Portugal e que nos últimos 10 anos comandou a Agência da ONU para os Refugiados, demonstrando aí habilidade diplomática e conquistando a simpatia de líderes dos cinco continentes. Ao tomar posse, Guterres sucederá o sul-coreano Ban Ki-moon, frequentador habitual aqui da Terra das Cataratas, né, onde já participou de diversas missões. Será que o novo secretário-geral também vai dar uma passada por aqui, nem que seja para dar uma espiadinha nas cataratas? Ó, por que não, né? Fica aqui lançado o convite. Na sequência, informações dos esportes com a participação especial do Sidney Busanello. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pulpo. O corpo ainda é pulpo. Assim. Reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulco. Ainda pulsa. Ainda é pulco. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme, um abraço para você e para os ouvintes do Front. Vamos começar falando aí do grande evento de futsal da noite de hoje, partida entre Caramuru e Foz Cataratas pela Série Ouro do Paranaense, lá em Castro. Aliás, o senhor já não está em cima da hora para ir para lá? Vai sair correndo? Eu estou te atrasando, Busa? É verdade, a gente já vai pegar a estrada na sequência, assim que encerrarmos a nossa participação aqui no Front, Guilherme, vamos rumar à cidade de Castro, porque hoje, a partir das 8 horas da noite, tem jornada esportiva e jogo importante para o Foz Cataratas. Vai enfrentar o Caramuru lá na cidade de Castro, no ginásio Padre José Pagnaco, onde, inclusive, as duas equipes estão brigando pela vaga para a sequência do Campeonato Estadual da Série Ouro. Jogo importante, o Foz Cataratas, nesse momento, é o quarto colocado do grupo, tem 3 pontos, o Caramuru é o quinto, tem 1 ponto ganho. O Foz ganhando hoje vai ficar numa situação, eu diria até confortável, mas se sofrer um revés lá em Castro, vai ficar numa posição complicada na tabela de classificação. Inclusive fora da zona de classificação e com poucos jogos aí para tentar reverter essa desvantagem? É verdade, porque depois pega o Moarama em casa, um adversário difícil, tem ainda uma viagem para Ponta Grossa, onde vai pegar o Queima, e encerra sua participação em casa contra o Toledo. Mas uma derrota hoje realmente vai deixar o Foz numa situação difícil dentro da competição. O jogo começa às 8h30 da noite. A equipe iguaçuense já viajou ontem, portanto um dia antes. Pessoal descansando bem, porque o Foz Cataratas encara como uma verdadeira decisão o jogo de hoje à noite. A equipe iguaçuense não vai poder contar com o principal artilheiro do time. O ala Diego tem 10 gols marcados, mas na última partida recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque certo no time do Foz Cataratas hoje à noite. Só que essa saída lá para Castro traz boas lembranças para o técnico Luciano Bonfim, inclusive do jogo de estreia dele no comando do Foz? No mês de julho, ainda jogo válido pela primeira fase da Série Ouro, era a estreia do Luciano Bonfim e lá, naquela oportunidade, o Foz Cataratas venceu por 3-1. Só que a gente lembra que naquele jogo o time do Caramuru tinha pelo menos 6 desfalques e estava já com sua classificação assegurada para a sequência do campeonato. É um outro momento, os dois times agora brigam diretamente pela vaga, embora a equipe do Caramuru tenha perdido também 2 atletas que recentemente deixaram o elenco, inclusive deixaram o país, vão jogar no exterior. Mas, de qualquer maneira, a situação é outra, a história certamente será diferente e o Foz terá inúmeras dificuldades no jogo de hoje à noite lá em Castro. Lembrando que na primeira fase, né, o Foz Cataratas perdeu em casa para a equipe do Caramuru e agora na segunda fase empatou em casa também com o Caramuru, ou seja, é um duelo realmente bastante equilibrado. Busa, o convite feito então para quem quer acompanhar, né, quem gosta de futsal acompanhar essa partida de hoje à noite, e também fica o convite para quem quer acompanhar as emoções da Supercopa Transamérica. Continua a competição que tem assinatura da Transamérica, Guilherme, e semana que vem nós vamos justamente encerrar a primeira fase. Teremos a classificação de 9 times de forma direta e outros 3 que vão passar por uma fase de repescagem. Na semana que vem, jogos da 5ª rodada, na terça-feira, na quarta, feriado, inclusive dia 12, e fechando então a semana na quinta-feira. Na terça, primeiro jogo, 7h15 da noite, Cleia Eventos e Nevada Transportes. Na sequência, Rodorriva Araceba contra o Líbano Brasileiro. Na quarta, no feriado, 7h15 da noite, Mirage Motel e TR1. Na sequência, Coutra Foz e Go Rock. E na quinta, fechando então a semana, primeiro jogo 7h15 da noite, Luiz Diesel Raimundo de Futsal contra o Frute Foz. E na quinta, com a nossa transmissão, o segundo jogo, Pousada Cataratas, Padaria do Chiru e Embalagens Paraná. Você me mostrava inclusive um áudio ali, teve um gol agora quinta-feira de um artilheiro aí com um apelido um tanto curioso? É, o time da Cleia Eventos, na nossa última transmissão, venceu a Embalagens Paraná por 4-3. É, e não só um nome curioso, né? Alguns nomes curiosos nesse jogo, especialmente no time da Cleia Eventos. Participam do elenco da Cleia o Coquinho e o Xaveco. Aí você está se referindo ao último gol, inclusive, da partida, vitória da Cleia Eventos 4-3 sobre a MDS Sinecoff. O quarto gol da equipe da Cleia Eventos, marcado, inclusive, pelo popular e pelo famoso Xaveco. E deu aquela chavecada na bola e empurrou pro fundo das redes. Enfim, não resisti, tá? Usa, boa viagem para você e bom fim de semana. Um abraço, Guilherme, reforçando o convite, logo mais 8 da noite, jornada esportiva aqui na Transamérica, direto de Castro, Caramuru e Foz Cataratas, a narração de Alessandro Cunhasque. Nós estaremos nas reportagens, o plantão esportivo do Márcio Barreto e nas redes sociais a Luciana. Um abraço, Guilherme, até mais. Participação de Sidney Busanello falando de esportes todos os sábados aqui no Front e sempre lembrando que a melhor e mais completa informação esportiva de Foz do Iguaçu e região você ouve de segunda a sexta das 6 da tarde às 7 da noite no programa Papo de Craque com o Busa, com o Alessandro Cunhasque, com a sua participação. Vamos de música agora? Em instantes, aquela paulada de costume, né? Quadro do 7 a 1 da semana quase chegando aqui ao Front. Programação musical aqui no Front, como é que é? Esgotou o recurso já, hein? Pode rodar? Vamos lá então, porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros. A semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7-1 da semana, aquela impugnação que bate no peito, aquele candidato que fica entre os três mais votados, mas não se elege por falta de votos na coligação. Sete notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cidadão e do eleitor brasileiro. Então, ó, pode sentar, protege aí, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou. Müller, da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. Então, né, e parece piada, mas não é. No domingo, Messias Aguiar, do PMDB, foi o segundo candidato a vereador mais votado da cidade de Ubaitaba, na Bahia, e conquistou, né, uma cadeira na Câmara para os próximos 4 anos. Bom, na segunda, Messias foi preso com 270 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalagem da droga, podendo aí pegar mais de 10 anos de reclusão. Enfim, não parece ter sido uma boa troca, né? Mas que droga, hein? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E ainda falando de eleições e política, viramos motivo de sarro em todo o Brasil com a seguinte manchete, publicada pelo Paraná Portal e repercutida por inúmeras outras fontes. Abre aspas, hein? Cidade de prefeito preso elege prefeito caçado. Fecha aspas. Bom, tem um erro aí, né? Porque ao invés de caçado, a palavra seria impugnado. Mas você sabe que terra das cataratas é essa, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Mas se você acha que essa situação de Foz era peculiar, digamos assim, saiba que é bem mais comum do que parece. Em todo o Brasil, eleitores de 145 cidades elegeram candidatos a prefeito impugnados em primeira ou segunda instâncias e que tiveram, portanto, seus votos computados como nulos. No Paraná foram 17 municípios, um deles Jaguariaíva, onde todos, simplesmente todos, os três candidatos estavam impugnados, deixando aí o eleitor simplesmente sem opção e 100% dos votos nulos. 4. O procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E também aqui na terrinha, o candidato Paulo McDonald Guise afirmou em vídeo em sua página de campanha no Facebook que hackers teriam invadido o sistema do site do TSE para plantar a informação de que os votos nele seriam inválidos. O TSE imediatamente rebateu enviando cópia de seus testes de segurança e chegou o dia da eleição, os votos foram computados como nulos, tal como dito pelos supostos hackers, né? Enfim, explica aí, caramba, explica aí. 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E quem passou como um foguete na última quarta-feira pela Assembleia Legislativa foi o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, para justificar a suspensão do reajuste previsto para o funcionalismo para o mês de janeiro, que deve inclusive resultar em greve a partir do próximo dia 17. Segundo Mauro, não é que o Estado não queira pagar, sabe? Mas não tem dinheiro, aliás, né? Já reparou que nunca tem quando o assunto é o funcionalismo? Isso que teve tarifaço disso, tarifaço daquilo. Ó, chama o encanador! Virou a bola esparada, entrou! Schuller! É o sexto gol da Alemanha! Por falar nisso, a comissão especial criada para analisar a PEC 241 aprovou na Câmara dos Deputados o texto base da matéria que fixa limites para o gasto público pelos próximos 20 anos e que pode fazer com que saúde e educação percam recursos e servidores possam ficar até 2 décadas com salários achatados. Já imaginou você ganhando hoje o mesmo que ganhava 20 anos atrás? A matéria ainda precisa ser apreciada no plenário, mas o lobby para sua aprovação é grande. Logo... 7. Olha a descida, o chutão, entrou! Gol! Alemanha 7, Brasil 0. E como pancada final da semana, destaque para a repercussão da notícia de que um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, aquele movimento apartidário que recrutou aí, colocou candidatos, né, em vários partidos nesta eleição, o Pedro Augusto Ferreira Deiro, um dos fundadores, né, ele de 33 anos, é também integrante do grupo de funk curitibano Bonde do Rolê, com o nome de Pedro Deiro. Problema? Ó, eu particularmente não vejo nenhum, mas que a galera da internet não perdoou, ah, meu amigo, foi chumbo pra todo lado. Já pintamos o set dançando funk imaginário, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. E se na política a nossa imagem vai de mal a pior, bom, pelo menos no turismo continuamos a fazer bem o papel de casa, né? Nesta semana, a editora Lonely Planet, que edita alguns dos guias de viagens mais famosos do mundo, incluiu as Cataratas do Iguaçu em sua lista de 20 lugares mais fascinantes do planeta que não podem deixar de ser visitados. Destaque maior ficou por conta da Garganta do Diabo, né? Classificada como um espetáculo. O alcance da publicação chega a dezena de milhões de potenciais viajantes nos 5 continentes, com repercussões, inclusive, em mais de 20 idiomas. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 8 de outubro de 2016. E ó, se ainda está de ressaca eleitoral, ó, calma. Não há nada que uma outra eleição não cure. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, ao meu lado nesta manhã, eu disse ao meu lado, não em cima, nem embaixo, nem na frente, nem atrás, só para deixar bem claro, ok? Márcio Barreto nos botões da mesa, Luciana Lauzini no telefone, Sidney Busanello e Alessandro Cunhaschi, que mais rápido que uma flecha estão embarcando para Castro, nos Campos Gerais, onde na noite de hoje, a partir das 8 horas, transmitem as emoções de Caramuru versus Foz Cataratas, duelo decisivo na luta por uma vaga na fase de mata-mata da Série Ouro do Paranaense. Muito obrigado pela sintonia, pela companhia, pela paciência nesta manhã de sábado. Programa Fronte, se não for impugnado em primeira, segunda ou terceira instância, volta no próximo sábado, nesta mesma hora, neste mesmo canal. Já eu volto na segunda-feira, sem impugnações, né, às 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Lembrando que dentro de instantes, né, o conteúdo na íntegra deste programa estará postado no nosso site transamericafoz.com.br. Bom fim de semana para você, vem aí a programação nacional via satélite para todo o país. Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.